Jabá de Turismo, o seu ponto de partida. Conforto, pontualidade e segurança em primeiro lugar. Transportando venda e realizando sonhos. Venha fazer o seu orçamento. 319-9583-2830 ou 319-8496-6864. Fale com o Wellington. Abade Turismo, atendemos toda a região. Pontualidade, conforto e segurança em primeiro lugar. Acesse www.abadeturismo.com.br. Oito horas e 12 minutos. Pensou em comunicação visual? Pensou em Aques Pinturas. Aques Pinturas Comunicação Visual. Pintura de placas, faixas, banners, plotter em veículos e letreiros em geral. Aques Pinturas. O WhatsApp da Aques Pinturas. 995727138. Chame pelo WhatsApp que será um prazer atender você. Fica esperto, hein? Beleza, um abraço, tudo de bom. Fica em nossa rádio 98.7. Oi, Valdeci, como vai? É Valdeci atualizado que está aí? Mesmo tendo 1,5 metros de estatura, ainda assim é um grande homem, viu? Abraços de Brenda, amiga do Kiel. Alô, amigos da Pratinha FM, aqui fala Anjos da Silva. E todo fim de semana eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação também. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, agora sempre aos fins de semana. Aqui na minha, na sua, na nossa, Pratinha FM. Não perda! Bodega do Maguila. De volta, Super Manhã. Opa, tô de volta. Essa é a Super Manhã na sua rádio. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência sempre. Então vem comigo, vamos ouvir muito mais música. Bom dia. Você ficasse, que ao invés de me soltar, você me abraçasse. Dá só mais um pouquinho desse amor cigano, que segue me iludindo e eu acreditando. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tirou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração. Cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu olhar morando. Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu olhar morando. Já sabe se manda mensagem, nem durmo. Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano, caminho sem voltar. Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tiro meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro corpo. Cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu

na sua vida e na minha. Aô, modão! É PH e Michel no rolê diferente. Assim, assim. Brigaíno. Já vi que você vai sair e a sequência eu já sei. Vazio outra vez, depois de bocas e garrafas, chego em casa às seis. No meio dessa bagunça toda, cê pra lá de louca, vai lembrar do trouxa mais uma vez. E esse final eu já sei. Diz que recaída, bateu carência, liga. Eu entro e saio da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Diz que recaída, bateu carência, liga. Eu entro e saio da minha vida. Vai, diz que recaída. Vocês! Eu entro e saio da minha vida. Quando cê vai, saudade fica. Na sua vida e na minha. Diz que recaída. Obrigado, Goiânia! Obrigado, gente! Obrigado, Goiânia! Valeu, Brasil! Obrigado, gente! Coração, muito obrigado! Obrigado, gente! Que Deus nos abençoe! Amém! Simbora! Super Manhã, agitando o seu dia! Seu showzinho de histórias, meu filho! Quero avisar que eu tô pronto, preparado e quero. Eu disse vai começar o showzinho de stories. Bota teu celular pra carregar. Toma um remedinho pro coração, que hoje dele eu vou judiar. Olha como o mundo roda. Pra mim ele gira, pra tu soca a bota. Ai, tô nada melhor com o tempo. Hoje tá bebendo no próprio veneno. Liga pro psiquiatra, que hoje tu vai doidar. Vivendo curtir, vivendo beijar, melhor tu me bloquear. Eu disse liga pro psiquiatra, que hoje tu vai doidar. Olha, vivendo curtir, vivendo beijar, melhor tu me bloquear. Eu disse ha, ha. O showzinho de histórias. Bota teu celular pra carregar. Toma um remedinho pro coração, que hoje dele eu vou judiar. Olha como o mundo roda. Pra mim ele gira, pra tu soca a bota. Ai, tô nada melhor como o tempo. Para que tu tá bebendo do próprio veneno. Liga pro psiquiatra, que hoje tu vai doidar. Vivendo curtir, vivendo beijar, melhor tu me bloquear. Eu disse liga pro psiquiatra, que hoje tu vai doidar. Vivendo curtir, para me vendo beijar, melhor tu me bloquear. Eu disse ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Melhor tu me bloquear.

Isaia Rodolfo, que honra! Obrigado. Super Manhã é show! No seu rádio, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e encerrando mais uma super manhã. Muito obrigada a você que ouviu todas as músicas, que participou comigo, que curtiu demais. O final de semana tá aí, que você tenha um ótimo final de semana e na segunda-feira tamo de volta pra gente curtir de montão. Beijos da Thay, bye bye. Você curtiu Super Manhã? A gente se encontra na próxima edição. 8:35. É 24 horas ligada em você. Rádio Pratinha FM 98.7. A sua rádio perfeita pra você. Ei, Psyll, você. Você mesmo. Já conhece a Panflores? Ainda não? Na Panflores você encontra planos a partir de R$38 mensais. Você adquire benefícios exclusivos para toda a família. E tem novidades. Você, portador de necessidades especiais, agora pode contar com um veículo adaptado para melhor te atender. E não para por aí. A Panflores é conveniada com várias clínicas e empresas da região, contando com mais de 90 profissionais especializados em várias áreas. Não perca tempo. Associe-se já. 31 997 91 29 74 e 31 984 31 29 16. Panflores, fazendo o melhor para você. A cada dia, liderança absoluta. Rádio Pratinha FM 98.7. Liderança. O ouro eu consigo só admirar. Atenção, você que ainda não paga seu plano de assistência familiar. Venha fazer seu plano na Plan Flores ou agende uma visita que iremos até você. Trabalhamos com respeito e dedicação aos nossos clientes e amigos, sempre trazendo o melhor conforto e comodidade para você e sua família. Mensalidades a partir de R$ 38,00 mensais. Fazemos locação de cadeira de rodas, cadeira de banho, andador e muletas. Temos os melhores convênios da região. Entre em contato através do WhatsApp 971690943. Falar com Rogério Santana. Você, cliente, é nossa motivação. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Atenção, senhores empresários, o seu negócio não anda bem? Vem cá, o seu comércio ou a sua empresa não é lembrada mais? Não esquenta, chegou a hora e a sua vez de anunciar. Anuncie o seu produto ou a sua empresa na rádio que é líder em audiência e venda o seu produto. Na Rádio Pratinha FM 98.7, Minas Gerais, Departamento Comercial. Nosso WhatsApp, DDD 31 99590-1794. DDD 31 99590-1794. Sai da crise, apareça e venda o seu produto. Na Rádio Pratinha FM, o seu produto não passa despercebido. Ele é direcionado ao público ideal, na hora certa. Chega de crise, apareça e venda o seu produto. Aqui você anuncia, você vê resultado. Departamento Comercial da Rádio Pratinha. Nosso WhatsApp, DDD 31 99590-1794. Lembre-se, quem anuncia vende muito mais. Rádio Pratinha 98.7, Minas Gerais, a rádio que vende o seu produto. Agora na programação, Super Mais! Super Mais! Aumente seu volume, porque a partir de agora você vai ouvir só as melhores, só as tops, só as mais tocadas, só as super! Tá no ar, Super Mais! Sextou, tô chegando na área com mais um Super Mais na sua rádio, eu sou a Thay Braga. Como é bom estar com você por aqui, viu? Eu sou a Thay Braga, quero luz na sua vida. Chega mais, que o melhor da música tá só começando. Super Mais! Tocando só as tops. Só mesmo de

Do pop nacional e internacional. É Super Mais. cativitada. Com Joana Dark, nós só nos encontramos pra passear no parque. Ela me falou que andava ouvindo vozes, que pra conseguir dormir tomava algumas doses. Rede Internacional iludiu a menina, prometendo a todo custo transformar em heroína. Agora eu tô entregue a mim mesmo e a vocês. Todos querem que eu confesse, eu não sei o que. Ontem eu venho a vir. Boa noite!

foi bem melhor do que imaginei. Agora quero ver pra desgrudar. Já tô pensando na segunda vez. Mais pop no seu rádio. É Super Mais. Have been kneeling and praying.

Saiu o trailer do filme dos Mamonas Assassinas e é de arrepiar. Parece que a banda icônica está de volta ali na sua frente. E o ator que vive o vocalista Dinho, além de muito parecido, pegou todos os trejeitos do ídolo dos anos 90. Dirigido por Edson Spinello, com roteiro de Carlos Lombardi, Mamonas Assassinas, O Impossível Não Existe, promete reacender a jornada meteórica dos meninos de Guarulhos, mortos no trágico acidente de avião no ano de 96. No roteiro, Mamonas Assassinas, prevalece a história, não a tragédia. Emoção e alegria como a banda era. No elenco, os atores que interpretam os músicos são Rui Brizac, Dinho, René Freitas, Sérgio, Murilo Bispo, Samuel, Adriano Tunes como Júlio e Beto Rinotto como Bento. Bem-humorado, engraçado e ao mesmo tempo dramático, o trailer mostra um pouco de como será o filme e que tem estreia marcada para o dia 28 de dezembro, exclusivamente nos cinemas. Você ouviu Positividade News. A qualquer momento tem mais. Você ouve agora Positividade News. Positividade News. Chega de notícias negativas. Aqui só tem notícias boas. Positividade News. Depois do show que o embaixador da Coreia do Sul deu interpretando músicas brasileiras, ele viralizou nas redes sociais e agora acabou cantando ao vivo com o vocalista do Raça Negra. O embaixador Lee Kimmo e Luiz Carlos subiram no palco juntos e cantaram Cheia de Manias. Foi uma festa. O vídeo foi compartilhado pelo Raça Negra nas redes sociais e arrancou aplausos. Super à vontade, o embaixador, vestindo formalmente de terno e gravata, soltou a voz e mostrou a ginga. Luiz Carlos, além do dueto, ainda trocou presentes com o embaixador e jantaram juntos depois. O evento foi em São Paulo para celebrar os 60 anos da imigração coreana no Brasil. Uma festa que virou encontro entre amigos. Você ouviu Positividade News. A qualquer momento tem mais. Começa agora na sua rádio, o programa católico que toca seu coração. A Hora da Família. Olá pessoal, tudo bom? Tudo certo? A partir de agora está começando aqui na sua rádio mais uma edição do nosso programa Hora da Família. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa do amantíssimo coração de São José. Supremo Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, apresentar o programa Hora da Família. 17 de novembro do ano 2023, sou Rony Maria, a partir de agora começando mais uma edição para você. Hoje é dia de Santa Isabel da Hungria. Quando Isabel faleceu aos 24 anos, era considerada santa por muitos. Foi noiva aos 14 anos, mãe aos 15 anos e viúva aos 20. Tendo ficado sozinha, escolheu a pobreza franciscana da Ordem Terceira. Visitou e assistiu os doentes, mesmo os fétidos. Não obstante a sua soberana linhagem do trono da Hungria. Santa Isabel, rogai por nós. Shopping que não tem fim, muitos à espera de um homem vestido de Noel. Não esqueço uma criança que veio me perguntar. Profunda, quando olhei para agradecer, a criança já não estava mais. Será que aquela criança era um anjo do céu? seus olhos se encheram de lágrimas. Agora ouço esse anjo a cantar. Onde está filho? A Hora da Família, evangelizando você, a palavra viva de Deus. Abandono. Agora no programa A Hora da Família, Santo Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens. Quem estão em sua casa e quem estiver nos campos, não voltem para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama. Um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço cantar, olhando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. O Evangelho do dia, a reflexão do dia e a mensagem. Você ouve aqui, A Hora da Família. Thank you.

Programa A Hora da Família. Evangelizando você, a palavra viva de Deus. Quanta dor existe em teu peito, pela espada que transpassará o coração. Verás teu filho puro e santo, despojado de seu manto, suspenso no madeiro de uma cruz. Filho morto alcançará a contrição dos meus pecados, pela dor que experimentarás em meio a tantos tormentos, sê a nossa advogada, amém. Sê a nossa advogada. Programa católico que toca seu coração. A Hora da Família. Soberbio. corazón derribó de su trono poderosos a los humildes ensalzó el Señor hizo en mí maravillas santo es mi los ricos rechazó acogió a Israel su servidor según lo tenía prometido a nuestros padres el Señor hizo en mí maravillas salvo al Señor. Su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor y al Espíritu que habita en nuestras almas. Amén. Programa Hora da Família, você tá ligado, tá ouvindo a gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, aqui na sua rádio preferida, com muito mais música, meditação e reflexão para você conferir. Estamos apresentando o programa A Hora da Família. 10:27. Voltamos a apresentar o programa A Hora da Família. Programa Hora da Família, na sua sexta-feira, 17 de novembro, estamos meditando sobre a oração do Rosário. Método de oração é dos mais saudáveis à alma. Olha só, quem reza o Rosário sozinho ganha o mérito de um Rosário. Mas se ele o reza junto com outras 30 pessoas, obtém-se o mérito de 31 Rosários. Esta é a lei da oração pública. Quão frutuosa e quão vantajosa ela é. Urbano III, que se agradou muito em ver como a devoção do Santo Rosário havia se espalhado em Roma e como ele estava sendo rezado em dois grupos, ou coros, de modo particular no convento de Santa Maria, só para Minerva, concedeu 100 dias a mais de indulgência. Toti quotis, sempre que o Rosário fosse rezado por dois coros. Assim foi escrito em seu breviário, escrito no ano de 1626. Sempre que se reza o Rosário em dois grupos, ganha-se uma indulgência parcial. Música! Foste escolhida, entre as mulheres tu és bendita. Por isso vou cantar agora uma singela homenagem à Nossa Senhora. Bem-aventurada és tu, Mãe do nosso Salvador Jesus. Oh, mãezinha, eu quero ser como você. Quero ter mais fidelidade, humildade, mais fé, mais obediência e gratidão. Me ensina a ser como és, ó Santíssima, rogai por nós. E estejais conosco, se eu ter seu reze carrego no bolso. Ó Santíssima, me desvide passos falsos e me cubra com seu manto sagrado. Ó Santíssima, rogai por nós. Estejais conosco, se eu ter seu reze carrego no bolso. Ó Santíssima, me desvide passos falsos e me cubra. cubra com o seu manto sagrado. Quero ter mais fidelidade, humildade, mais fé, mais obediência e gratidão. Me ensina a ser como és, ó Santíssima, rogai por nós. Estejais conosco, se eu ter seu rezo e carrego no bolso. Ó Santíssima, me desvide passos falsos e me cubra com o seu manto sagrado. Ó Santíssima, rogai por nós. Estejais conosco, se eu ter seu rezo e carrego no bolso. Ó Santíssima, me desvide passos falsos e me cubra com o seu manto sagrado. Nos cubra com teu manto sagrado. Um programa católico que toca seu coração. A Hora da Família. Sobre o colo teu, Santo Amor. Agora no programa A Hora da Família, a palavra viva de Deus. Minuto Reflexão. Ocorrência. Mensagem recebida pelo profeta Pedro II, 12/2/1999. A literatura escrita e falada sobre os assuntos da humanidade, ela tanto pode ser escrita como quer e falar também. Só o que não pode mudar são os meus assuntos. O que vem acontecendo no mundo inteiro, meu filho Bento, são muitas crenças diferentes que por fim passou a ser muito mais fruto da imaginação desta geração. O indivíduo intelectual na vida social, quando não é para ser meu, vem distorcendo quase tudo que está nas Escrituras. Já o homem que me ama e respeita os meus mandamentos, ele ou ela pode ser até um líder grande no meio da sociedade, mas sempre procura consultar-me primeiro. Esta pessoa tem dentro de si a minha luz que não se apaga por nada. É firme no que fala, é forte na fé e é justo comigo e com seus irmãos. Isto está ocorrendo pelo mundo inteiro, em toda classe social, mas é preciso que os meus filhos inocentes saibam distinguir os justos dos falsos. O justo te cumprimenta, te abraça e sustenta o que diz, porque acredita em mim. Já o injusto, quem manda em sua vida é o seu salário. Conforme recebe, ele ou ela é capaz de vender até a sua própria alma. Qual foi o santo da minha igreja que, para se tornar digno de entrar no céu, explorou o seu irmão? Os santos que estão aqui no céu foram na terra obedientes a mim e sempre se compadeciam pelos mais fracos. Por isso, se santificaram antes de deixar a terra. O que vem ocorrendo, meus filhos amados, neste fim dos séculos, é um desajuste quase total. Nenhum país está fora da crise. Todos estão de uma forma ou de outra, principalmente espiritual, e este assunto deveria estar em primeiro lugar. Mas a miséria humana vem mudando dia após dia. Não se vê um debate sério sobre o que está ocorrendo no mundo. A perda da fé faz que o sexo e os lucros bancários sejam mais discutidos. Estes assuntos são o que mais vem sendo discutidos. A bolsa caiu, a bolsa teve alta, os empresários já estão com medo de negociar. As dívidas cada vez aumentam mais. Os países não podem mais aguentar. As guerrilhas não param. A fome aumenta. O frio vem causando prejuízo. O calor é insuportável. Estes são os assuntos do dia a dia. E o meu assunto é posto na mesa para ser discutido? Não. Para isto a televisão não tem espaço. O rádio menos ainda, e nem as escritas. Quando põe, não é nem a terça parte do que vem ocorrendo. Isto é para não causar pânico na humanidade. Assim lá se vão as famílias sendo enganadas, e que no fim muitos já não acreditam no fim dos tempos. Jesus. Você está ouvindo o programa A Hora da Família. Acertar e na tua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? Teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, sagrado coração, coração. Sagrado coração, sagrado coração,

existir. Você está ouvindo o programa Hora da Família. Programa A Hora da Família, evangelizando você, a palavra viva de Deus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. consagro a ti, Mãe de Deus em minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Acaso não sabe? O Evangelho do dia, a reflexão do dia e a mensagem. Você ouve aqui, a Hora da Família. Estão tentando acabar com o projeto do Senhor. Estão querendo apagar os sonhos que no coração do homem o Senhor colocou. Mas enquanto a igreja estiver aqui, lutaremos pela causa do Senhor. Minha família é projeto do Senhor. A minha casa, Jesus edificou. E os meus filhos são bem. Obedecê-los mais, maridos abandonam os seus lares, e muitas esposas dizem não aguento mais. Mas nós cremos que a família é um projeto de Deus, e nada pode destruir os planos seus. Minha família é projeto do Senhor. A minha casa, Jesus edificou. os seus. Nada pode destruir os planos seus. A Hora da Família, para você que está acompanhando a nossa programação na sua casa, no seu trabalho, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua sintonia. Estamos apresentando o programa A Hora da Família. 11 horas e 5 minutos. Voltamos a apresentar o programa A Hora da Família. Muito bem, é o programa Hora da Família, para você que está ligado com a gente, um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua satisfação aqui na nossa programação. Continuando com essa meditação do Santo Rosário, olha, teve início, dia 20 de maio de 1628, a rainha mãe, a rainha, participaram da reza do Rosário juntas com a Duque de Orleans, o cardeal de La Rochefoucauld e cardeal de Berulle, bem como outros prelados. A corte compareceu em massa, bem como uma grande parte da população em geral. O arcebispo leu em voz alta as meditações sobre os mistérios e depois começou os Pai Nossos e as Ave Marias de cada dezena, enquanto a congregação de religiosos e leigos respondiam. Ao fim do rosário, a imagem da Santíssima Virgem foi solenemente carregada em procissão, enquanto a ladainha de Nossa Senhora era rezada. Música. Eu verei brilhar meu jeito. Ouçam o que disse Jesus ao santo profeta e Papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. Meditar. 21 de fevereiro do ano 2000. Todos os traços foram medidos entre um planeta e outro. O espaço conheço até nos seus milímetros. O poder que tenho, meu filho, jamais um homem na Terra pôde imaginar. É tão infinito que, se um ser viesse a meditar, poderia até causar distúrbio em sua mente. Minha misericórdia até nisto se compadece em não deixar passar dos limites para vir a descobrir os meus poderes. Pela sua capacidade como criei, o cérebro não armazenaria os meus assuntos, quer dizer, todos os mistérios. Darei a entender por um pequeno exemplo. Uma mãe pode pôr uns 20 filhos no mundo, só que depois não tem mais resistência e seu corpo não suporta mais. De mim saiu todas as coisas. Tudo o que os teus olhos podem ver, filho, fui eu, o Deus de Abraão, de Moisés, de Elias e de tantos outros profetas do Antigo Testamento. Em cada página da Sagrada Escritura, antes por mim foi dado a eles também este conhecimento, o que nela está escrito. Se eu não desse esta sabedoria a eles, como também se passa agora aqui contigo, jamais escreverias tudo o que já escreveste. Onde é que um pequeno homem teria capacidade de compor tantas letras e músicas, curar muitas pessoas, criar 10 filhos, sendo que um já está comigo, passar por tantas doenças e escapar da morte, como é o teu caso, meu filho? Tudo isto é uma pequenina amostra do que sou. Agora, medite um pouco. Quem é que faz o sol nascer todos os dias? Quem é que faz em um dia, de repente, vir a chuva? Quem é que faz soprar este vento que refresca o vosso corpo? Quem é que pôs estas enormes pedras nos seus devidos lugares? Quem é que fez as montanhas? Quem é que fez toda esta natureza que teus olhos podem alcançar? Tudo o que está aqui em cima e aí embaixo. Vejam, meus filhos, que o poder meu é tanto, tanto que se a mente das pessoas alcançasse os limites de tudo o que criei, poderia até ter alguns descrentes. Mas a maioria viria a mim pondo os joelhos no chão com suas mãos postas e me diria todos os dias: meu Deus e meu Pai, de vós nós viemos e para vós queremos voltar, porque nossa vida está em vossas mãos. Porém, meus filhos, vir dizer tudo isto será somente a minoria que está na face da terra. Qual a resposta que alguém poderia me dar? Como é que um ser pode ter tanta piedade e misericórdia? Jamais um homem ou uma mulher teria esta paciência como eu tenho, meu filho. Veja que só neste momento, enquanto que aqui estou falando contigo, os problemas são tantos, tantos no mundo, que nenhum ser poderia suportar os desafios constantes dos homens malvados e das mulheres vulgares. Nenhum desses provará do meu reino, se não vier a se arrepender do que está me fazendo. É um desastre na face da terra esta geração. O pecado é tanto que sufoca até os meus santos e anjos. Então, filhos meus, façam um exame de consciência, meditando sempre no que aqui falei, dizendo-me: é, Jesus, estamos no fim mesmo. Esperamos que o Senhor venha logo, senão morreremos todos sufocados. Jesus. Um programa católico que toca seu coração. A Hora da Família. Tá preocupado demais, pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz,